Eu estou cantando, me alegrando e serenando, me lembrando de seu nome. Eu vou cantando, me alegrando e serenando, me lembrando de seu nome, que mora debaixo da nuvem, aonde o sol e a lua se esconde. Que mora debaixo da nuvem, aonde o sol e a lua se esconde. Eu vou cantando, me alegrando e serenando, me lembrando de seu nome. Eu vou cantando, me alegrando e serenando, me lembrando de seu nome. Que mora debaixo da nuvem, aonde o sol e a lua se esconde. Que mora debaixo da nuvem, aonde o sol e a lua se esconde. Mas eu vi o teu rastro na areia e pois a considerou. Aí eu vi o teu rastro na areia e pois a considerou. Tu foste na praia cedo, aonde mais não me encontrar. Tu foste na praia cedo, aonde mais não me encontrar. Eu vou cantando, me alegrando e serenando, me lembrando de teu nome. Eu vou cantando, me alegrando e serenando, me lembrando de seu nome. Que mora debaixo da nuvem, aonde o sol e a lua se esconde. Que mora debaixo da nuvem, aonde o sol e a lua se esconde.